trailer acabó. Agora vai começar o show automotivo de verdade. Atenção, concorrência. Arreda pro lado que ela chegou. Saveiro Sensação. A pressão automotiva do Pará. Você pode esquecer tudo que já ouviu por aí. Porque agora seus ouvidos irão ser invadidos por decibéis de pura qualidade. É pressão sonora no 18. Testando pressão dos graves. DJ Emerson comandando a pressão automotiva do Pará. Saveiro Sensação. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Saveiro Sensação. A pressão automotiva do Pará. Descia o meu corpo com todo o teu calor. Já junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canções de amor. Com Betinho, Pop, Mani, Milk e Doutor. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Saveiro Sensação. A pressão automotiva do Pará. Manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem. Saveiro Sensação, a pressão automotiva do Pará. Hoje a gente enlouquece, vou curtir o Melody, você vem comigo e faz a festa. olha que moral. Você dança, eu passo mal com seu corpo escultural. Eu sou o tal. Quando chega sexta-feira, eu vou pra bagaceira. E você tá cansada de pagode. Dança miudinho, vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode. Curtir um batidão te faz feliz, feliz. Meu tudo nessa vida é você. Vem dançar, vem dançar. Se arruma, fica linda que eu tô chegando aí. Espera que essa noite é você. O show, na batida a gente bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. O DJ tá tocando e faz o povo balançar. Treme o corpo todo pra trás e pra frente. Tocando e faz o povo balançar. Queime o corpo todo pra trás e pra frente. Eu sozinho sabe chiar? Então sente a pressão. Saveiro Sensação. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor.

de 16. Sabe o que é o amor? E foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer que me ama e me adora. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Agita de verdade, Saveiro Sensação. Sensação, decibéis em pura qualidade. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Mexer comigo, isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar, mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei, sei o que devo fazer. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugida com você. Se você quer, sabe o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugida com você. Se você quer, o que vai acontecer? Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. Saveiro Sensação, a pressão automotiva do Pará. No comando, os DJs William e DJ Emerson. DJ Ian Show, o top do som automotivo. É creu, é creu neles. É creu nelas. Bora que vamos, bora que vamos. A dança creu tem que ter disposição. A dança creu tem que ter habilidade. Essa dança, ela não é mole, não. Eu venho te lembrar, são cinco velocidades. Pra dança, creu, tem que ter disposição.

apaixonado. E a Zira, as mais gatas, sempre pira com o brilho das joias do corpo. De longe elas mira, dá até piripaque do Chaves. Onde nós por perto passa, onde tem fervo tem nós, onde tem fogo a fumaça. É desse jeitinho que é, seleciona as mais top. Tem transporta a três lugares pra três minas no velório. Se quiser se envolver, chega junto, vamos além. Nós é os pica de verdade, hoje não tem pra ninguém. Voltando os plaquê de 100, dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet o 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. Nós mandamos. Saveiro Sensação. É pressão automotiva na veia. O resto é o resto, mané. Bora, bicicletinha! Ela sai de saia, de bicicletinha, a mão vai no guidon, tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, a mão vai no guidon. Simbora, Marcão! Ai! Produções e mixagens, DJ Ian Show. Galera da ilha, Thiago, Valdo e Gustavo. O top do som automotivo. Ela sai de saia, a mão vai no guidon, tapa na calcinha. Ela sai de saia. Ô, Sal Quente, Rosal! Vai no guidon, tapa na calcinha. Vou dar um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tapar. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente. Ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tapar. Não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão. Vou passar essa rua com sua bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Eu não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão. Vou passar essa na rua com sua bicicletinha. Atenção, Marcal, atenção. Ela sai de saia, com a mão vai no guidon, tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, com a mão vai no guidon. Campeão de bilheteria. Ela sai de saia, de bicicletinha, com a mão vai no guidon, tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha. Vai no guidão, tapa na calcinha. Equipe bota boneco de mamaré. Meu irmão, tu é cego, velho. Tapa na calcinha, ela sai de saia. Vai no guidão. Tapa na calcinha, ela sai de saia, de bicicletinha. Mano, vai no guidon, tapa na calcinha. Vou dar um arrepio, ela sai pedalando. Vamos na frente, que nasce pra atrapalhando. Que ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tapar. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente, que nasce pra atrapalhando. Que ela tem medo, e pro camarão. Por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Vou passar essa pra rua com sua bicicletinha. Quero ver a cor da sua calcinha. Eu não aguento mais essa situação. Vamos tirar essa mão. Vou passar essa pra rua com sua bicicletinha. Tá foguinho, deixa eu falar. Ela sai de saia. A mão vai no guidão. Tapa na calcinha. Ela sai de saia. De bicicletinha. Vai no guidão. Tapa na calcinha. Ela sai de saia. De bicicletinha. A mão vai no guidão. Ela sai de saia, de bicicletinha. Ô, sol quente, ô, sol quente. Trouxe meu não, meu. Ô, ô, carreira. Traga aí, traga aí. Traga aí, mano. Pressão automotiva que agita de verdade. Saveiro Sensação. Corra, corra, corra. Rasga a baleia, bota no avião. Bora, Wander. O nome dele é Chão de Avião. Porra no cinto, cara nova, eu acho é bom. Olha a galera, tá no posto. O tiro som, os caras não equipam. Outro é no bom, mas a galera tá no posto. O tiro som, os caras não equipam. Outro é no bom. Não vem com seu fone furado, tweet queimado, pode ir pra lá. Vem, vem, tocando ilusão, se no seu paredão não tocar. Olha o Uri, olha a bandeira ligar, quem não aguenta que corra, corra, corra. Olha que tu paredão, quem não aguenta que com seu fone furado, tweet queimado. Pode ir pra lá, vem, vem, tocando ilusão. Se no seu paredão não toca o avião, pode desligar, quem não aguenta que corra, corra, corra. Com o avião. Bora, meu amigo Tiagão, do cara no sítio. Tô sabendo que o domingo tem 10% lá, né? Elias, não vem com seu fone furado, tweet queimado. Pode ir pra lá, pra lá, pra lá. Vem me tocando ilusão. Se no seu paredão não toca o avião, pode desligar. Ele não entra e corra. E corra, corra. Solta com o avião, menino, corra, corra, corra, corra. Bora, Becá! Quem não aguenta que corra, corra, corra. O nome do homem é Fernando Souto, né? Não tem nem como esquecer, o nome bonito. Vai! E Kevin! Vai! Só, só, só! Vem dançar com o som automotivo que balança geral. É Saveiro Sensação. Eu era feio, agora eu tenho carro. Eu era feio, agora eu tenho carro. Vai! Tocou minha mulher, ficou olhando e eu fiquei só enrolando, sem poder atender. Meu celular tocou e era a nega me ligando, já barriando, me chamando pra beber. Meu celular tocou e minha mulher ficou olhando e eu fiquei só enrolando, sem poder atender. Meu celular tocou e era a nega me ligando, já barriando, me chamando pra beber. Atenda logo, aquela safada do discoteiro, não tá atendendo, me diga por quê. Atenda do discoteiro que tá aprontando, mas se eu te pegar, você vai ver. Era o chefe me ligando, chamando pra trabalhar. Então tá bom, se tá falando a verdade, bota aí no vivo a voz que eu quero ouvir ele falar. Já isso, corre pra cá, firma. Aqui tá cheio de mulher nua em cima da cama. E o uísque tá dando no meio da canela. Eu chego já aí, é só pro leio. Eita porra!

Estúdio Marituba Produções. Produção e mixagens DJ Ian Show. Obrigado, meu Deus. DJ Emerson e DJ William, os comandantes da Saveiro Sensação. Estúdio Marituba Produções. Produção e mixagens DJ Ian Show. Obrigado, meu Deus.